Meu bem, chega a cabeça mais pra cá. Ai, tá muito longe de mim. Sério, amor? Você sempre quis ficar com a cama toda. Ah, mas com esse presente que a gente ganhou, eu até mudei de ideia. Até os casais mais espaçosos vão dormir agarradinhos. Dia dos Namorados Shopping Cidade. Nas compras acima de R$380, ganhe um par de fronhas exclusivas com frases assinadas pelo perfil Obrigada de Nada. Consulte o regulamento. Shopping Cidade. Para todos, para você.